Tá roxena, tô nem vendo. Pode crer, você merece um sim. Percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta na rua e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi pra uma barra. Três garrafas de vinho ficou. Rapaz, os caras que gostam de alô, meu Deus do céu. Ô Léo Santos, alô Gordinho. Tamo junto quando o cara era sair. Top céu é nóis. A roxeira, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. Na roxeira, você tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. De mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo. De mulher mais bandida.